Salve, salve, coelhada! Decadentes número 507 e a gente continua nessa gangorra. Estamos na base do tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Semana passada 6 pontos e essa semana apenas 1 pontinho em 2 jogos. É, a vida americana não é fácil não, gente. Nós vamos sofrer até o final mesmo, não vai ter jeito não. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar chamando ele, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite. Infelizmente, a vitória não veio. É um dia triste, mas ainda confiante que cair a gente não cai. É só definir a posição e, com sorte, definir também que vamos ficar em 2, 3 rodadas, que aí fica mais tranquilo para planejar o próximo ano. Gostei do seu otimismo. Eu, infelizmente, estou preocupadíssimo porque a nossa tabela daqui para frente só piora. Os pontos que a gente tem que arrumar tem que ser nos próximos 3 jogos. Depois o bicho pega demais da conta porque a gente pega a turma que vai disputar alguma coisa provavelmente lá em cima mesmo. Vamos torcer para pegar essa turma já com o destino deles decidido. Vou chamar ele, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. A vida do americano não é fácil não, né? Quando a gente acha que vai, não vai. Fazer o quê? Vamos lá. Vida que segue. Quando a gente acha que vai, não will. Que coisa triste, viu? Menino Thales está com alguns problemas de conexão, ele vai chegar aí daqui a pouquinho. Enquanto isso, vou pedir ao menino Felipe Deleucas para fazer aquele resumo dos 2 jogos que tivemos aí durante a última semana. Felipe, vai contigo. Putz, agora que eu esqueci que eram 2 jogos. Peraí que eu tenho que lembrar o primeiro. Vila Nova de Goiás em casa. Ah, tá. É. Ah, não tem muita coisa para falar do jogo, Vila Nova de Goiás e a gente. Foi bem mequetrefe. Não conseguimos fazer lá muita coisa. O William, nosso ataque, novamente foi meio ruim. Tivemos um grande problema de... O Vila Nova também não atacava, né? Então, assim, por mais que o Vila Nova esteja brigando com uma posição diferente da nossa, eles não criavam perigo, mas num único lance, assim, meio de contra-ataque deles, o cara se jogou quando chegou perto do nosso goleiro, aí o VAR resolveu chamar o lance para pênalti. E, bem, o lance foi tão estranho que o VAR chamou para pênalti e conseguiu mostrar uma imagem apenas. Ele não mostrou nenhum outro ângulo, só o ângulo que ele queria para poder convencer que tinha pegado. Eu até agora não tenho certeza se pegou, até porque ele dobra a perna, ele claramente se joga também, então se teve um contato, não foi isso que o derrubou. Mas bem, foi pênalti, marcado, né? Marcaram o pênalti, fizeram o gol, e a gente começou atrás do placar, é aquela cena, né? Nosso ataque não é muito produtivo, com o time retrancado fica mais difícil. Mas tivemos aí uma sorte, no começo do segundo tempo o Felipe Amaral acertou um belo chute de fora da área, fez um gol bem bonito, e pouco tempo depois eles tiveram um zagueiro expulso, mas aí a gente meio que não conseguiu fazer mais o segundo gol para virada. Tivemos uma ou outra chance, teve uma cabeçada do Arthur, que o goleiro deles fez uma defesa, mas demais a gente rondou muito a área, cruzou muita bola sem criar tanto perigo assim, e terminamos a partida com um empate em casa, num jogo que era para ter sido vitória. E ter sido uma vitória até com certa tranquilidade, se a gente tivesse um VAR minimamente decente. O jogo do final de semana contra o Criciúma, jogo de ontem, também é uma partida que aí o Valentim fez várias mudanças para preservar. O Felipe Amaral machucou, não sei se é sério, mas entra no nosso departamento médico, vai saber. O Caio Diniz não jogou, o William Bigode também não jogou. Foi pouco, então a gente foi um time bastante diferente e ele foi com uma escalação bastante medrosa, assim, né? 3 zagueiros, então o Emerson teve a chance dele titular, o Júlio fazendo a ala direita, então assim, o esquema meio quase que de 5 mesmo na linha de trás, 2 volantes mais de marcação, né? Miqueias e o Aloísio, com o Iago, né? No meio de campo, e o ataque, que era Estênio e o Rafa Silva. Rafa Silva, a bola praticamente não chegou nele, então é difícil de avaliar. O time, por mais que tivesse extremamente defensivo, a gente deixava o time descriar, então eles tiveram algumas situações de perigo, o Gustavo foi bem. No segundo tempo, eles, num lance de escanteio, fizeram 1-0. Nós demos ainda a sorte que o goleiro deles, que não dá nem para saber se é bom, porque não tinha feito absolutamente nada. É, sentiu alguma coisa sozinho, foi substituído, o outro entrou bastante, estilo Jorge, assim, lembrou meio Jorge, é desengonçado, é alto, e é meio estranho assim, o jeito que ele vai tenta fazer as defesas, tanto é que ele deu um escanteio no lance, meio um chute meio pretencioso, e no nosso escanteio ele saiu mal, e o Ricardo Silva fez o gol, empatamos, até pouco tempo depois de tomar o gol, e deu aquela esperança, né, agora o Pessoa vai pra frente, no contra-ataque a gente faz, só que menos de 4 minutos depois, o Emerson mostrou que ele tem um poder de marcação de um cone, foi driblado com muita facilidade. Aí a gente já estava sem o primeiro volante, que tinha saído o Luiz, o Miquéias não recompôs o setor. O jogador dele sozinho na área, mesmo, com 3 zagueiros, o time defensivo a gente deu um mole sinistro. Fizeram o segundo gol. E depois disso a gente não teve também chances de marcar, não levamos muito perigo após, sabe? Por mais que o Deus fosse ruim, tentamos mexer, mas o time não tinha ali muito poder de criação. E aí perdemos, infelizmente, e agora vamos uma semana que dava para ter vindo, né, tranquilamente com 4 pontos, eu acho que até 6, mas fizemos apenas 1, então dificulta um pouco o sonho do acesso, acho que agora dá para falar claramente que não é mais possível. Pelo menos sei que não vamos cair, porque esse time tem performado, e quando voltar ali o Cauã Diniz, e se tudo der certo, a lesão do Amaral não for grave, eu acho que a gente consegue os pontinhos que nos faltam. É isso aí. Eu vou ser sincero com vocês, que na minha conta pessoal, contra o Criciúma lá era derrota mesmo, mas na minha conta, contra o Vila Nova era vitória. Eu tô na mesma. Eu também tava pensando que contra o Criciúma fora, eu achei que a gente ia perder, mas dos pontos que eu acho que a gente precisaria de conquistar, né, o jogo contra o Vila Nova, era uma vitória muito importante, e isso faz com que o próximo jogo seja uma super final para a gente. Mas eu também não contava com a vitória fora de casa contra o Ferroviário. Então, assim, eu acho que a gente está meio que no caminho. Assim. Se a gente ganha do CRB nesse final de semana, a gente vai a 40, que aí eu acho que já dá uma tranquilidade maior para o restante da competição. Esse jogo vai ser uma baita de uma final para a gente. E contra o Atlético lá, eu tô considerando que nós vamos puxar uma vitória lá, tá? Deus te ouça. Vai ser um jogo bem difícil, viu? Porque o Atlético é um time muito instável, né? Porque ao mesmo tempo que eles perdem de 4 para um jogo, no outro jogo eles vão e ganham. Então, assim, é um time muito, muito esquisito de você pensar o que vai ser do jogo. Mas, assim, eu acho que, por ser um jogo, entre aspas, não um clássico, né, mas um jogo regional, assim, o América deveria se impor de qualquer forma, como se fosse no Campeonato Mineiro, né? Não é, mas o América deveria se impor lá. Porque no Mineiro acho. A gente também não se impôs lá, né? Não, é um jogo difícil. A gente não jogou no Mineiro, não jogou? Ele tava no nosso grupo. Ah, é verdade. Eu confundi com esse. É um jogo bem difícil, cara. Eu acho que... Mas eu tô com fé que nós vamos puxar uma vitória lá. Na minha conta tem 6 pontos pra gente achar ainda. A gente tem 3 jogos em casa. A gente, CRB, Novo Horizontino e Cuiabá. Ganhar os 3. E 3 jogos fora. Atlético, Chapecoense e Atlético Paranaense na última rodada. E eu não queria deixar pra última rodada de jeito nenhum. Nenhum. Olha, desses 18, eu acho 15 pontos plenamente possíveis. Ah, ai. Tá bom. Eu acho que se a gente ganha do CRB a próxima rodada, a gente chega a 40 pontos, ou seja, faltando ali 5 pontos. Não dá certo. 45 não, cara. Não, mas vamos colocar assim, né? 43 vai segurar, você vai ver. Tá, mas assim, vamos colocar os 45, mas que a gente precisaria de uma vitória e 2 empates, cara, eu acho que é bem tranquilo, assim, porque, pô, a gente consegue beliscar uma vitória ou contra um Cuiabá, ou contra o Atlético fora, ou contra o próprio Novo Horizontino em casa. Dá pra beliscar uma vitória, se for pensar, e em alguns outros jogos a gente segurar um empate. Mas esse jogo eu acho que é fundamental. Esse final de semana é um jogo que é pra galera ir com faca no dente. Diga-se de passagem, o Novo Horizontino com o Anderson treinando e do jeito que o elenco terminou a passagem do Anderson aqui, eu acho que esse pessoal vai jogar vai jogar uma bola federal. Que sacanagem. Deixa eu ler alguns, muita gente comentando aqui. Pessoal, deem like, tá? Isso ajuda aí o nosso conteúdo a chegar para mais americanos. Hamilton Hélio Silva, perdemos, não chutamos no gol. Com Miquéias é difícil, burro e preguiçoso. Fernando Magalhães Pinheiro está dando aqui um boa noite. Tio, boa noite. Valentim tem 53% de aproveitamento. Só perde para o Lisca de 2020. Bom trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Valentim aí. Luiz Alberto, boa noite, Decadentes. Fiz a conexão do Soldeca para o Decadentes. O América gosta de fazer seu torcedor sofrer. E como faz? Abraço aí, Luiz. Grande Adir Baldelin. Boa noite, pessoal sofredor do América. O jogo péssimo, hein? Lenha em cima de lenha. O América jogou como sempre. Sem talento, sem vontade e sem conjunto. Um bando de retranqueiros. Lélio Dias. A América jogou para perder. Não podemos deixar nosso DNA se perder de time brigador que enfrenta qualquer time de igual para igual. Emerson Mascarenhas. Boa noite, Decadentes. Um jogo para esquecer. Sai de Belo Horizonte para empurrar o jogo com a barriga desde o início e voltar com uma derrota, diga-se de passagem, já esperada pelo técnico e time. Professor Flávio Azevedo, diretor incompetente, conseguiu o que queria, apenas não cair. Concordo com o Flávio. Lúcio Melo está aqui. Volta redida? Será que algum erro de... Volta redonda? Não sei. Porque o Volta Redonda está ganhando, né? Da Atlético-Goianiense. Fez 1-0, infelizmente. Que dureza, viu? Ah, gente, não é fácil não, viu? Ah, Volta Redonda, 1-0 Atlético-Goianiense. Está ficando complicado, é isso mesmo. Carlos Antônio, boa noite. O único que salvou no jogo de ontem foi o goleiro. Eu também acho, inclusive adianto meu voto de bala. Geraldo César dando um boa noite. Felipe Silva tá aqui. Ah, Tartaruga, boa noite, seu Série B Eternos. Tartaruga, desde que o Tartaruga começou com o papo lá, né, no arquibancada de devolve o América, isso aí é o Real Madrid, o time acabou, viu? Culpa é sua, viu, Tartaruga? Eu tô de olho no você. Otto Moll, na moral, que time horroroso. Zuriel, Wagner Mancini no G4 e demitido. Será que vem para 2026? Ah, não vem, não. E vocês queriam de volta? Eu não queria Mancini de volta de jeito nenhum. Agora não. Se a gente ficar na Série B, deixa o Valentim aí, cara. Ah, tá, eu não gostaria de jeito nenhum do Mancini de volta, não. Muito embora fez um bom trabalho e tudo, mas não sei. A notícia do último trabalho dele não é, de bastidor, não é boa, então. E os fatos, fato é que não deu certo, né? Então. E também, assim, o primeiro trabalho dele foi bom, o segundo trabalho até começou bem, mas o final lá foi muito ruim, teve muito problema, até com a torcida. Sim. Foi bem sacana. E vale lembrar, o trabalho no Goiás é ruim. O Goiás montou um time para subir. Eles gastaram Sim. dinheiro a rodo para poder subir com o pé nas costas e o acesso deles subiu na janela, né? Então, assim. Não é um bom. E assim, granal, se a gente for pensar na Série B com acesso, que a gente nem vai ter um dos elencos mais bem montados, não acho que. Acho que o bonde dele já passou. Que coisa, né, rapaz? Eu também acho que. Boa pergunta, já que nós falamos nisso aí, o Lucas puxou. Se a gente ficar na B, compensa manter o Valentim para a próxima? Vocês estão gostando do trabalho dele? Olha, eu acho que ele. Bom, o que ele está conseguindo fazer, juntando os cacos de um time que estava entregue já no Z4, com uma dificuldade enorme, e pelo menos assim, do ponto de vista anímico, ele conseguiu fazer a galera voltar a correr, eu acho que ele merece começar o ano. Mas assim, eu acho que ainda é cedo para dizer, né? Mas por enquanto eu acho que ele merece ter um voto de confiança para começar 2026, sim. Essa semana saiu uma notícia de que existe uma cláusula de renovação do contrato dele, caso o América permaneça na B. Se isso for verdade mesmo, parece que falaram que ele vai acionar, né? Então, assim, não me desagrada completamente, não, mas eu ainda estou um pouco na dúvida. Ele, não sei se as mexidas dele são ruins porque o elenco é péssimo ou se a visão dele de jogo não é tão boa. Eu tenho a impressão que as mexidas dele raramente dão efeito. Quando dão um ótimo efeito, mas raramente dão. E você, Felipe? Eu esperarei até o final da Série B para ter uma ideia melhor, mas assim, eu acho ele. Eu não sei se ele seria um treinador suficiente para um acesso, porque, vai lembrar, ano passado ele foi rebaixado na Série B, e ele tem um jogo, por exemplo, esse jogo contra o Criciúma. Claramente foi um jogo que ele falou assim: se o empate é muito, vou jogar para as covas, porque ele poupou muita gente. Uhum. Na que pesa, assim, de fato. O William Bigode, o Rafa Silva não teriam feito muita diferença, mas o Cauã Diniz podia ter jogado e não jogou. Ele foi com o meio de campo pior, por opção. O Cauã Diniz nem entrou em campo, sendo que é um dos meio-campistas que mais cria, tem sido o jogador que tem mais poder de criação. Já tinha perdido um outro que tem um bom passe, que é o Amaral. E o Mikeas jogando mal o jogo inteiro, sem ser um primeiro volante, e o Mikeas foi o meio-campista que começou, que terminou o jogo. O que mais criava, que era o Iago, saiu, dentro de Tio Ortiz, até aí mais ou menos parecido, só que ele tirou o Aloysio e não tirou o Mikeas. E aí ficamos também sem um primeiro volante. Então, acho as mexidas dele meio ruins. Ele podia ter tirado um zagueiro, já com o Emerson também, não vinha fazer uma boa partida, e terminou também o jogo com esses três zagueiros, para colocar o Mariano no lugar do Júlio. Você acha que o Júlio cansado ataca melhor do que o Mariano? Então, assim, eu acho ele muito burocrático em alguns momentos, mas, de fato, ele conseguiu, pelo menos, fazer esse time correr, coisa que o Anderson não conseguiu. O desempenho tá ok, se ele conseguir salvar, vai ter ajudado bastante, mas, não sei, eu esperaria. Muito embora se tenha essa cláusula de inovação, vou começar com ele, mas aí se um mineiro meia-bomba, igual foi o do William Batista, eu já rodava com ele no Mineiro, se fosse o caso. Menino Thales, bem-vindo! Dê sua boa noite para os nossos telespectadores. Ah, vai tomar no cu desse computador aqui. Boa noite, galera. Boa noite. Porra. Você já parou, já tentou assim, parar de acessar esses sites assim, Xvideos, essas coisas assim? Essas coisas botam muito vírus no computador, você sabe, né? Sim, mas elas, sem eles, para um homem casado sem esses sites aí é ninguém. Eu tenho que procurar outras coisas e não posso, né, cara? Então é esses sites aí mesmo. Vou ter que conviver com essa porra aí. E aí, jogo, beleza? Jogo do Tigrinho. Sempre, né? Menino Thales, nós estamos aqui num tópico seríssimo. Fala comigo, bebês. Você está gostando do trabalho do Valentim? Acha que a cláusula de renovação automática, para ele ficar na Série B, seria uma boa? Então, eu perdi o brilhante resumo de Felipe aí, que até cortou o cabelo para fazer o resumo. Não aparou a barba, deveria ter parado a barba, né? Tá uma barba extremamente descompassada aí, um negócio feio. Barba feia aqui já é o Deleucas do lado de cá, né? Opa, lá de cá? Sim? Não? Pra cá, pra cá? Aqui, ó. Olha, o Deleu de Caco tem a barba feia, menino Decabites. Você tem a barba bonitinha. Essa aí tá muito feia. Vamos passar aí uma máquina 6, uma máquina 7, vai ficar melhor, né? Ou você vai ficar com os tiques dele e ficar segurando essa porra aqui, ou ficar assim o tempo inteiro, né? Não. Já chega um cheio de tique aqui nessa porra. Eu tenho aqui o mesmo tique da barba também, só que eu fico fazendo a minha frase mais a E por que você já está de pijama essa hora? São 8h25. Pijama não é só uma blusa mais velha que eu tenho. Entendi. Mesmo. E esses negócios de bambu aí na janela, que porra é essa aí? Isso aqui é que ótimo, quando perguntaram isso pro Silvio Santos, a resposta não foi boa, não. Saudoso, Silvio Santos. Mas não perguntei o que fazer com o bambu. Perguntei o que é isso. Isso aqui é porque cada um tem um Rodrigo Hilbert que merece. É aqui que um vão. E os gatos não podem vir para esse cômodo aqui. Aí eu fui e eu mesmo fiz a minha própria porta de correr. Ficou uma bosta. Nossa, porque eu não tenho muita habilidade, mas isso. Ficou bom. Gabi, ficou bom. É, se você tivesse, sei lá, perdido numa ilha deserta, só tivesse água de coco para beber e fizesse uma porta dessa, tava de parabéns, mas bom, com acesso a Leroy Merlin e outras coisas assim um pouco mais elaboradas, dá para fazer melhor, viu? Eu sou o Tineucas pobre, então assim... Foi o melhor que eu consegui fazer com o orçamento que eu tinha. Vamos lá, sobre a sua pergunta, a questão do Valentim, cara... Acho que no último programa eu já falei sobre isso, que entre qualquer opção da diretoria dos últimos 2 anos, o Valentim é a melhor. Né? Ninguém aguenta mais estagiário, ninguém aguenta mais esses projetos de treinador, essas invenções malucas, não. Então, vamos de Valentim. Apesar de que ele faz umas invenções aí que... Ok, de fazer escalação de acordo com o jogo, isso é uma coisa que a gente até pediu... sair um pouco dessa mesmice, desse 4-3-3, que não pode ser mexido de forma alguma, ele bateu no peito e tá mexendo, e foda-se. Mas no jogo de ontem, escalar o Mikeas de titular, insistir com o Mikeas o jogo inteiro, foi ali um negócio de maluco, né? E outra coisa, eu não sei se vocês chegaram a comentar, essa escolha, agora, a gente reclama... alguns anos aqui de questão de planejamento, a gente sempre fala essa palavra, né, planejamento. O planejamento deve ser feito em janeiro, né, eu espero que isso que eles estão fazendo para o último, que eles fizeram para o jogo de ontem, seja executado de agora para frente, né, porque para o jogo de ontem eles pouparam jogadores por questão de estresse, por questão de não sei o quê, para evitar justamente o que a gente mais reclama, que são contusões. Então eu espero, assim, muito tarde para começar esse tipo de planejamento, tinha que ter sido feito no começo do ano, mas tomara que dê certo. Sou a favor? No começo do ano, sim. A gente, próximo da zona de rebaixamento, precisando de um resultado positivo, você não levar Fabinho e outros mais é um tiro no pé. Ah, o Fabinho, então, é o novo Neymar? Longe, até que ele das contusões parece bastante. Mas não, ele não é o novo Neymar, mas aquela coisa, né? No meio de 18 atacantes bostas, ele se destaca. Porque ontem a partidinha, novamente a partida de Stênio e de Rafa Silva, foi assim, um negócio de maluco. A América no primeiro tempo não agrediu o Criciúma. Não falo nem a chutar gol, não teve agressão, não teve nada. O América aceitou o Criciúma. É, e com relação ao jogo contra o Vila também, a gente precisava ser mais... Não aceitar tanto o jogo do Vila. Teve problema de arbitragem, teve o caramba 4, mas isso é Série B, gente. O problema de arbitragem é da Série A, Série B, Série C, Série D. Então não pode, um time profissional não pode se deixar levar igual a América deixou se levar com os erros de arbitragem. É, deveríamos ter uma capacidade melhor ali de fazer gols, né? Que é o que a gente tanto pede e tanto quer. É isso, acho que é isso. Falei demais, segue essa porra aí. E a questão é que esses dois jogos mostrou que sem Miguelito também nosso time não tem capacidade de peidar e mascar chiclete ao mesmo tempo, né? Ele não tem capacidade mental para fazer duas atividades ao mesmo tempo. O time não cria, não tem saída de bola. Que coisa impressionante, hein? Vocês também estão sentindo essa falta do Miguelito aí? Ah, não. Não, não, não. O Miguelito está aí há tanto tempo e a gente está na zona de rebaixamento, beirando a zona de rebaixamento. O Miguelito é um bom jogador, mas não é isso tudo aí não que é o salvador da pátria. É, a gente está tendo um ano muito difícil, né, cara? A gente está convivendo com lesões aí. O Elizalde, na hora que ele começa a se encaixar no time, machuca novamente. Então, uma série de fatores aí, sabe? Agora, por exemplo, Cauã Diniz, gente, o menino tem 20 anos, você não poupa um menino de 20 anos. Você poupar o William Bigode, que tem quase 40, você poupar o Fabinho, que vem de contusão, ok, mas você poupar o Cauã Diniz, isso não entra na minha cabeça. Podia ter poupado o Mariano do jogo de ontem, nos poupado de ter que ver o Mariano, né? Pois é, cara. Ah, isso porque... sobre o Miguelito, só porque eu concordo parcialmente, porque assim, eu acho que ele faz falta... porque ele é um jogador de nível técnico maior, mas assim, o que o Amaral talvez melhorou com o Valentim, eu acho que o Miguelito deu uma piorada, ele não tem feito partidas que tem sido uma grande diferença, não. Eu acho que é um cara que acaba chamando a marcação, então faz diferença nesse sentido, mas ele não tem sido mais destaque, né? A partida que ele faria o gol, o Bigode atrapalhou e impedido, o gol foi anulado, mas... Então ele não tem feito mais tanta diferença, sim. Acaba fazendo falta com um cara diferente, mas ele não tá sendo mais um grande nome nos últimos jogos, não. E nessa até acho que contra o Vila Nova fez menos falta, porque o meio de campo com o Felipe Amaral, Cauã Diniz e Iago, o Vila Nova, eles davam um passo para frente e faltou acordar no nosso ataque para conseguir criar. Assim, eles conseguiram fazer jogadas. É, agora, no jogo agora contra o Criciúma, ainda, aí também não. Mas também se tem um meio de campo com o Miquéias e o Luísio, não vai, só o Iago Souza não vai dar conta do recado. Né? Até porque ele também é menino. Então, assim, ele vai oscilar. Foi até uma partida... Ele tentou muita coisa, mas sozinho é difícil. E com a saída de bola com três zagueiros que jogam mal com os pés, né? Então, assim, a nossa saída de bola no jogo de ontem foi horrível, assim, tava dando dó. E vocês não ficaram com a impressão que mesmo com três zagueiros, a nossa defesa não melhorou? Eu fiquei com essa impressão. É a falta de qualidade da nossa zaga na cara, é isso? Eu acho que o problema que a gente tem em relação à defesa, acho que vai além do zagueiro, assim, acho que até quando a gente tem dois zagueiros ou três zagueiros, a facilidade com que o outro time tem de transitar, né, de sair do campo de defesa deles pro ataque é muito fácil, então não sei se a gente não pressiona bem na saída de bola, nosso meio de campo não é muito combativo, sei lá, sei que é fácil, é toda hora, todos os jogos é muito fácil do outro time cruzar a bola na nossa área. Com três zagueiros, o que ajuda é que tem mais gente para tirar de cabeça, mas e a gente até que não tem tomado tantos gols assim, de cabeça. Mas a bola chega no goleiro. Tanto mas a bola goleiro, chega. Essa é a questão, né? Em teoria, com três zagueiros, essa bola deveria chegar menos, mas não é o que os dados estão mostrando. A gente, os outros times têm muitas sinalizações certas contra a gente. Ou seja, não tá fazendo efeito, né? É, na verdade, o jogo contra o Criciúma foi para a segunda posição, então não é. Nós não estamos falando de sim. um time que está lutando com, igual a gente lá na parte de baixo. É, há de se concordar que a zaga, ou que o sistema defensivo melhorou com o Valentim, sim. Né? Uhum. Nós paramos de tomar aquela porrada de gol besta que a gente sempre tomava. É, mas, assim, é difícil você confiar em Paulinho, Ricardo Silva, Lucão e quem está na esquerda ontem era o Júlio, né? Emerson. Então, assim, é um trem. Eu acho que até na partida de ontem quem fez mais falta foi o nosso duplo de volante titular. Porque, querendo ou não, tanto o Cauã Diniz quanto o Felipe Amaral, eles são daqueles volantes que eles fazem falta para parar a jogada, eles têm mais um poder de destruição legal também. E são mais rápidos, né? Ontem com o Miquez é um zero, assim, para defender. E o Luiz é mais lento. Então acho que a gente sentiu falta disso também. A gente ficou meio que sem defesa. Ainda que, com a Luiz em campo, aquela área onde saiu o segundo gol, por exemplo, estava mais protegida. Depois que ele saiu, aí ficou um deus do Sakura, a zaga como um todo. Concordo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Eric Malato está dando um salve aqui para a gente. Valeu demais, Eric. Show de bola. A Mauri Lopes. Boa noite, Decadentes. Esse Valentim veio por encomenda. Burro. Grande Augusto Rezende está aqui com a gente também. O José Eduardo Carvalho, se for para acesso ano que vem, acho arriscado. O Otomol, Valentim é ruim? Me diga o nome de um técnico melhor nos últimos 2 anos. O Emerson Mascarenhas está aqui falando que tem gente em 2 horas. Mas aí, Jair, aí, Otto, aí o problema é, volta aquilo que a gente falou, né? O problema é o planejamento. Técnicos melhores. Baixo. É, técnicos melhores que o Valentim, a gente sabe que existem. Mas técnicos melhores que o América contrata, que o Valentim, isso não está existindo. Esse é o grande problema hoje. Né? Verdade. Emerson Mascarenhas está falando que tem gente que em 2 horas por dia consegue para mostrar para o técnico que não mostra no jogo. Miller Mello está falando que nosso goleiro é insegurança. Paulo Giovani está rindo. Ah, não acho não, cara. Não acho que o pessoal está pegando o pé do Gustavo. Está começando a pegar no pé do Gustavo. Não acho não, cara. Ah, eu também acho ele bem melhor do que tudo nós tentamos esse ano. Exatamente, cara. Só lembrar que no mesmo horário do nosso jogo, não, o jogo foi no sábado, o goleiro do Guarani tomou, falhou feio no segundo ou no primeiro gol, não sei. Então o Dalberson, tá? Dalberson. Eu fico pensando, se o Gustavo é insegurança, que nome que eles dão pra Dalberson e Júlio? E Matheus, né? É porque você já... É, também. Né? E Matheus. José Matheus Ventura. Decadências, acho que o Jacaré está apto para comandar o ataque do América diante dessa quantidade enorme de atacantes perebas do atual elenco do Coelho? Eu não sei se eu tenho coragem de botar o Jacaré em campo com o perigo dele machucar de novo. Sabe a observação essa sua, viu? Porque tem os dois lados da moeda, né? O Jacaré vai querer entrar para conseguir um contrato melhor ano que vem em algum outro time. Ele tá um ano parado, né? Ele precisa mostrar serviço. Mas, e se acontecer isso aí que você profetizou? Fudeu. Se ele tá machucado, ele machucou, imagina jogando. Eu tenho medo disso, sinceramente. Certas coisas a gente não pode correr um risco, não. Infelizmente, não sei, acho complicado. Lucas Yunes, boa noite, amigos. Estou ansioso para ver o nível de contratações do ano que vem. Todo ano é o mesmo sofrimento. Oh, meu Deus do céu. Laura Grise. Mas aí o Lucas aí, ele tá muito precoce, gente. Vamos por partes, vamos esperar o ano acabar primeiro. E na verdade, sem piada, o nível de contratação vai ser diretamente ligado a onde a gente vai estar. Né? É, com certeza. Se for uma Série C, vai ser assustador, filho. Vai ser assustador mesmo. Eu tô, agora, independente, eu estou muito mais ansioso com as saídas do final do ano do que com as chegadas para ano que vem. Tem uma galerinha boa ali que já passou da hora de sair. É por isso que eu falo, em quase 40 anos de americano, eu nunca tive o prazer de querer buscar um jogador no aeroporto, só tive o prazer de querer levar. Que coisa triste, viu? Agora, o medo é alguns desses jogadores que esperam tanta saída acabar sendo uma renovação até o final do ano. Você falou esse negócio aí de buscar jogador no aeroporto. Eu ia falar do meu ídolo maior, mas os haters não aceitam. Um jogador daquele nível, Aquele você tem que buscar no aeroporto, cara. Aquele você busca no aeroporto. Você tá falando do Juninho? Dele mesmo. Que inclusive ficou sem o escudo dele, né? Correram com o Papai Mancini lá do Goiás. Oficial agora. Mas tava lá fazendo média com a torcida lá. Que é o que ele é craque de fazer, né? Com certeza. O Volta Redonda tá fazendo 2-0, ou seja, tá colando ali na saída do Z4, né? Laura Grise, acho que o Valentim tem que poupar a paciência da torcida que já está acabando. Otto Moll, um time que dependeu de gols de Lucão e Ricardo Silva tá condenado ao fracasso. Jacaré. Não acho não, cara, não acho não. Eu discordo do Otto aí, até enaltecendo o trabalho do Valentim com relação à bola parada, cara. A gente era um problema que a gente tinha. Os nossos, teve escanteio aí, foi 2023 ou 2024, que bateu escanteio, foi para um, foi pro Juninho, de repente tava lá no nosso goleiro. Foi 2024. Nós estamos batendo. Foi 24, nós estamos batendo escanteio agora, fazendo gol, ué. De preferência no segundo pau. É, e nessas situações de escanteio, de bola parada, do escanteio, é os nossos zagueiros que são os mais altos, é que vão fazer gols mesmo, hein. Né? Eles são treinados, inclusive eles são treinados para isso, né? São treinados para cabecear a bola. Acredito eu que eles fazem treino disso. Então, não vejo. Pelo contrário, enalteço isso da gente voltar a fazer gol de cabeça com os zagueiros em jogadas de escanteio. E outra coisa que nos irritou, a nossa memória tá curta, né? Nossa, nossos ouvintes aí. Tem que irritava a gente é aquele escanteio curto, né? Nossa. Negócio mais imbecil que era aquele negócio. Pô, agora que o cara bate um escanteio certo... Com direito ao assistente de escanteio. É, vamos enaltecer, pô. Que bom que tá acontecendo isso. Com certeza. Santos Carvalho, o Marco Antônio Silva Reis está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. O Valentim tá tirando leite de pedra com esse elenco. O Santos Cavalhais está aqui falando, além do perigo de outra lesão, imagina o barbantinho que o Jacaré vai voltar, pois você já prendia demais a bola antes. Zuriel está falando que machucar ele pode até no treino, isso de verdade pode mesmo. Alberto Boechat dando um boa noite aqui, Bruno Gerais Mendonça também, um salve de Curitiba para os americanos, valeu demais, Bruno. Então tá o Luiz Alberto falando que só o Titi Ortiz e Miguelito que sabem bater escanteio. É, outra ótimo comentário. Gente, pensar que há um tempo atrás era o Felipe Amaral que tá batendo um escanteio pra gente. Que bom que nós estamos com a bola parada também. Mariano, que bom que nós estamos com a bola parada melhorzinha. Mas o Titi Ortiz também só bola parada também, né? Ah, os dois. Vou te falar que dói falar isso, né? Mas as três últimas partidas do Titi Ortiz não foram ruins. Foram, como vocês adoram, 5,5. 5,5. Por falar em 5,5, e os nossos laterais ontem, gente? Júlio, Paulinho e Mariano. Ah, o pessoal tá brigando muito comigo que eu tô queimando o Paulinho. Eu estou queimando o Paulinho, então eu vou elogiar. Que partidaça dele, né? Que partidaça. Que continue brilhando assim com a camisa do América, né? É, foi bastante competente na defesa, ganhou todas as batalhas que ele teve, todos da corrida ganhou todas, é o jovem, veloz pra caramba, e cruzamento, gente, que é isso? Só primor de cruzamento. O pessoal lá no, aqui no jogo em BH, do jogo contra o Vila Nova, começou uma vaia contra ele, né? O pessoal começou a pegar no pé dele lá no P3, né? Ele fez um jogo bom, né, um tempo atrás aí, que eu realmente agora já esqueci, mas ele fez um jogo bom, ele fez cruzamento pra gol. Pô, a gente até deixou ele aqui como bala, é. Isso, mas aí... Ferroviária. Mas aí, contra o Vila e ontem... Tá realmente, eu não sei se alguma coisa subiu, mexeu na cabeça aí, precisa jogar mais aí, se quiser, até outro contrato, inclusive, né? Acho que... Não, com esse futebol que ele tá jogando, eu vou levá-lo, eu vou pegá-lo na casa dele e levá-lo para assinar o contrato com o Atlético. O que parece que o Júlio jogou como ala, eu até acho que como lateral ala ele foi bem, o problema é que ele falhou no primeiro gol. Júlio, melhor de lateral que de zagueiro, gente. Eu acho que eu cheguei a comentar com o Lucas. Se eu fosse ele, fazer igual o Matheus Henrique, faz assim: quer saber uma coisa? Tá difícil de jogar na zaga mesmo? Vou virar lateral, quando tem lateral bom, eu fico lateral ali, nota 5,5, eu consigo ser melhor. Mas assim, a gente tem que pensar friamente como é que tá o Júlio também, né, cara? Ele joga de lateral, ele joga de zagueiro, ele joga de volante, porra. E nunca é o titular, cara, na posição dele, né? Ele nunca consegue ser o titular na posição dele. É foda também. Ele sabe que quando ele começa jogando, ele sabe que ele vai sair no segundo tempo. Ele não terminou a partida também, então assim... É, ué. Pô. Muito complicado isso, né? Ô, Jair, pode fazer os esportes especializados? Bora! Bora fazer os esportes especializados, que você tem no seu beach tennis daqui a pouco, né? Isso. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Bom, vamos lá. Nos esportes especializados. O futsal jogou a final do Metropolitano. Tivemos um placar muito bom, empatamos com 1-1 contra o Minas, mas como a gente tinha perdido a primeira partida, a gente ficou vice-campeão do Campeonato Metropolitano, que eu acho que, pelo contexto da modalidade ali, era meio que a gente já esperava mesmo. A gente ficamos bem próximos de ir para a prorrogação contra o Minas, infelizmente. Ficamos no quase, né? Tanto no Brasileirão de futsal quanto no campeonato, no vice-campeonato do Metropolitano. Fizemos até um amistoso contra o Barão de Cocais também. Fizemos uma goleada aí contra o Barão de Cocais. Mas a princípio estamos sem calendário para o restante do ano no futsal. Não sei se o Campeonato Mineiro começa esse ano. Depois o Marcelo me atualiza aí, ou se é só no começo do ano que vem. No basquete, nós somos vice-campeões mineiros, então jogamos ali o torneio que a gente mencionou nos últimos programas, né? E ficamos em segundo lugar, ficamos atrás apenas do Minas Tênis Clube, então fomos considerados ali o segundo melhor time de basquete de Minas Gerais nesse momento. Eu acho até curioso que tiver uma postagem de um norte-americano que está jogando no time de basquete aí, Yestrell. Então tem um cara que entende aí de um país que sabe jogar basquete melhor que a gente. Thomas Júnior, que ele chama. Tyrell Thomas Júnior. Nos campeonatos de base, no sub-15, o América ganhou... Aliás, desculpa, a gente não teve rodada, né? O próximo jogo vai ser só no dia 18. Então, no sub-15, a gente tá nesse momento em primeiro lugar, 4 jogos e 4 vitórias. No sub-17... mesma coisa, a gente só volta a jogar nesse sábado, dia 19, contra o Itabirito, mas está mais distante. E no sub-20, o torneio acabou esse final de semana. Como é que acabou, né? O Cruzeiro foi campeão, ganhou de 8-1 do Coimbra. A gente perdeu de 2-1 para o Boston City na última partida. Que Boston, hein? Que Boston mesmo, que inclusive o Boston City ficou na nossa frente. A gente terminou em quinto lugar no octagonal final. O Cruzeiro ficou em primeiro com 16 pontos, a gente foi em quinto com 8 pontos. Então, sub-20 já acabou. Sub-17, a gente não tem mais chance de título, estamos só com 1 ponto em 4 partidas. Nos resta ali, nos torneios de base, torcer pelo sub-15, que nesse momento está liderando a competição. E no campeonato feminino, o América empatou ontem com o Atlético, fizemos um gol, inclusive, na prorrogação, e nesse momento estamos em segundo lugar. O Cruzeiro tem primeiro com 12 pontos, a gente está com 10 pontos, e em terceiro o Atlético com 7 pontos. De esportes especializados é isso. O professor Flávio Azevedo está aqui complementando. O estadual de futsal costuma ser de tiro curto com os jogos na sexta, sábado e domingo. Deve ser esse ano ainda. É porque normalmente é depois do... Porque o Metropolitano, em tese, ele é um classificatório para o Mineiro, né? A gente acabou o Metropolitano agora. Eu acho também que é no fim do ano, mas é porque como não divulgaram nada ainda, não vou cravar. Mas normalmente é depois do Metropolitano mesmo. Perfeito. Isso aí, moçada. Vamos para a Bale Colatina? Vamos, já vou me retirar aqui. Um abraço a todos. Tá bom. Até mais, filho. Valeu. Vamos começar, então. Vamos começar com o jogo contra o Vila Nova. Votação via x.com. Vamos lá. Para a bala, ganhou Felipe Amaral com 74,5%, seguido de um empate entre Iago Souza e ninguém, e Cauã Diniz com 4,3. Iago Souza, que fez dois bons jogos, na minha opinião, hein? Minitari, seu voto. Futebol é uma doideira, né, cara? Felipe Amaral com quase 80%. É nele, Felipe Amaral. Felipe Amaral. Felipe? Felipe Amaral. Você fez um corporativismo entre Filipes aí? É que não que o Felipe dele, a grafia é errada, né? Ah, tá. A Entendi. Sua que é certa. É. Ah, meu saco. É, eu vou de Felipe Amaral, uma menção honrosa ao Iago, como eu falei, que já fez dois bons jogos aí, tem feito jogos bons em geral, mas os últimos dois foram até melhores, na minha opinião. É, votação de Colatina contra o Vila Nova. Opa, aqui. Ganhou Joseph com 54,5, seguido de Arthur e de um empate no terceiro lugar entre William Bigode e Miqueias. Menino Thales, tem dúvida? Eu, por incrível que pareça, eu vou de Arthur, cara. Que travante estranho, cara. Será que ele nos enganou em um jogo e agora acabou? Nunca mais ele vai jogar uma bola na vida no tempo que ele estiver aqui no América? Porque acabou, né? Ele fez uma partida boa e acabou. Nunca mais. Que coisa, né? Também não tô gostando dele também, não. Eu sei, Arthur, Felipe. Eu também não tô gostando do Arthur. Tenho achado ele bem ruim. Acho que isso justifica porque que o Bigode é titular. Muito embora eu não explique porque é titular com o Arthur. Mas é outra coisa. Mas eu acho que o Joseph fez o que mereceu. Ele jogou tão mal, mas tão mal, que o Mariano, que estava escanteado no elenco, entrou na partida de ontem de tão ruim que ele conseguiu jogar de ala, né? Então. Nossa, eu achei o tal do Joseph estava tropeçando na bola, cara. Mas é falta de ritmo, não sei o que, cara. Tropeçando na bola, não estava fazendo tudo errado. Onde era para cruzar, ele chutava. Onde era para chutar, ele cruzava. Por culpa dele, né? Ele teve Sim. uma bola que ele pegou, tinha três caras para ele tocar, para escolher. Só quem que ele queria fazer o gol, ele conseguiu chutar errado. Com certeza, então, aquela ali foi a bola do jogo mesmo. Com certeza foi a bola do jogo. Eu vou de Joseph. Porque, embora o Arthur mereça com todo, sem sombra de dúvida. E também o próprio Miqueias, que também aí, que vem fazendo um jogo ruim atrás do outro. Esse nos enganou no Mineiro direitinho, viu? Esse aí eu achei que dava para compor o elenco no Mineiro. E agora não dá. O City deve estar tendo uma tristeza de pensar que empatou dinheiro nessa figura aí. Bom, bala do jogo de ontem. Tivemos aí, ó, votação via X. Essa foi uma disputa apertadíssima. Gustavo, com 38,5%, ficou em primeiro. Seguido de Diago Souza e ninguém, com 25,6%. E Ricardo Silva, com 10,3%. Thales? Eu vou votar no Gustavo só porque a turma já tá achando ele ruim. Gustavo. Felipe? Olha... É difícil, mas eu vou no Iago Souza. Iago Souza fez uma grande partida, na minha opinião, ontem, viu? Achei que... Um jogador mais ou menos lúcido que a gente teve do meio campo para frente foi ele. Concordo. É, mas eu vou votar no Gustavo. Acho que o Gustavo salvou duas bolas ali, que seria gol certo na maioria dos goleiros. É, embora o Iago Souza mereça aí a menção honrosa. Colatina do jogo de ontem. Esse aí também deu briga boa. Ganhou Professor Valentim Pardal com 42,1%, seguido de Miqueias com 39,5%, Lucão com 10,5% e Mariano com 7,9%. Thales? Se o Miqueias assistiu Decadentes, Miqueias, repense, porque você conseguiu vencer o Mariano na disputa de pior em campo. Então, tem coisa errada aí no seu direcionamento de carreira. Repensar isso aí, nego. e, óbvio, vou votar em quem colocou Miqueias em campo e manteve Miqueias em campo. O Pardalzinho aí, Valentim. Isso aí, Felipe. Foi tanta gente muito ruim e o Miqueias conseguiu terminar esse jogo em campo, então eu vou no Valentim. Eu acho que com essa partida aí, ele, ainda que ele quisesse poupar, teria como ele ter feito coisa bem melhor. É, eu também vou de Valentim pelo mesmo motivo. Primeira coisa, essa ideia de poupar jogador. Isso aí não existe, cara. Final de temporada, esses caras todos aí, final do ano, estão vazando. E não tem esse papo, não. Não tem que poupar, não. Igual o Thales falou, e jogador de 20 anos, muito menos. Tem que jogar. Então, não dá, não. É, eu vou de Valentim aí para para coroar as mexidas ruins, né? E claramente foi num jogo ali para perder de pouco. Então, nem sei se era para empatar, não, sabe? Então, não tem jeito. Vai, embora Miquéias merecesse muito, eu vou de Valentim. O Flávio Azevedo está aqui falando, ó. Time de sábado: Jori, Mariano, Ricardo Silva, Lucão, Marlon, Aloysio, Amaral, Miquéias e Joseph. Estevam e do Bigode. que é Estevam, gente? Não temos Estevam no elenco, não. Temos, gente. Estevam, o... Estênio. Estênio. Ah, então tá. Estevam do Palmeiras, pô, aí é foda. Você não, se bem que do jeito que o Mariano tá jogando, eu acho que se colocar o Estevam de camisa 2 ali, não fica muito atrás, não. Se for guiar, um pouco melhor. O Estevam original, né? É. faz a dobradinha de vereador e lateral. Já, a gente tem quadros no Decadentes, né? Eu queria criar um novo quadro aqui, sabe? Que é o Comentários da Revistinha do Thales Maciel. O que você acha? Acho uma ótima. Não é legal? Mas antes do comentário da Revistinha, que tem bastante, falar novamente aqui do projeto do Serjão. O Serjão participou de um podcast aí, a América de Todos os Tempos. Ele falou o que ele é do América. Eu confesso que eu já esqueci o que ele era. Memória Bilha, acho que é isso mesmo. Memória Bilha do América, acho que é essa porra aí mesmo. Mas enfim, aqui tá o envelope com aqui o cardzinho, muito bicho. Eu sou o quê já? O colecionista que fala? É essa palavra? Colecionador. Colecionador, só simples assim? Só. Então eu que sou um colecionador, isso aqui pra mim é maravilhoso, isso aqui é sensacional. Esse aqui é o Roberto Castro, de 1959. Tem uma historinha aqui atrás muito legal, tá? Não vou contar a historinha. Quem quiser, pegue com o Sérgio, R$5, tá? Quer dizer, contribuição mínima, né? R$5. Agora vamos para a revistinha aqui, né? Bom, já que eles mandaram o Elik Malaco embora, a gente acredita que vamos ter aqui o melhor dos mundos, né? A gente abre aqui, ó, aquilo que eu falei, ó. Inteligência artificial fazendo nosso escudo, que ficou uma merda. Se eu sou... É aquela questão, gente, da gente colocar em funções, pessoas que não têm apego ao América, tá? Um torcedor do América, na hora que ele vê a principal representação do time, que é o seu escudo, na hora que ele vê uma merda dessa aqui, ó, eu tô cagando de coelhão bombado, eu quero o escudo do América bem feito, cara. Isso é um trabalho fácil de fazer. Você quer fazer inteligência artificial? Faça, sem problema nenhum. Mas depois, qualquer aplicativo de criança de 6 anos consegue colocar um escudo do América aqui, beleza? Se o pessoal tiver com dificuldade, gente, me manda essa arte aqui que eu faço para vocês na hora, aqui, tá? Nós temos aqui os próximos confrontos, inclusive do feminino. Agora eles estão colocando também do sub-20, do Mineiro, dos meninos. O que eu acho, assim, uma sacanagem não colocar o futsal, o basquete e as outras modalidades. Por que masculino e feminino, né, profissional? Por quê? Por quê? É eles que dão... Enfim, deixa para lá. Então, essa revistinha do jogo contra o Vila, então a gente pegou o Criciúma e agora a gente pega o Vila, o CRB. Aqui tá falando 16 horas, viu, gente, o jogo. Alguém falou que é 18h30, na revistinha fala 16 horas. Na transmissão ontem falaram 18h30. 18h30? 18h30. Então, CBF mudou horário toda hora. Aqui a crônicazinha e tal. Aqui é muito legal, gente, essas fotos do Indepa. Eu tô achando barato, tô achando muito divertido essas... Parabéns pela iniciativa, muito legal. O preço é meio salgado, né? R$14 cada foto. R$14,90. 14, 15 conto cada foto, que não é naquela qualidade de profissional. A foto é profissional, mas a qualidade que você baixa a foto não é profissional, né? Então acho que você deveria melhorar um pouquinho, sabe? Ou então, no mínimo que poderia ser feito, a foto que você escolher... Tem alguma forma ali no site da turma de você conseguir tratar a foto ali na hora, sabe? Eu acho que isso não é difícil de fazer, não. Você escolheu uma foto, nossa, que foto legal. Só que ela tá escura, opa, clareei ela um pouquinho, baixo ela numa qualidade ótima. Eu entendo pouquíssimo disso aí, mas eu sei que é fácil de fazer, tá? Ah, nós lançamos a camisa do Outubro Rosa. Ficou estranha, eu não achei ela bonita, não. Eu vi ela ao vivo, não achei ela bonita, também não. Não gostei, não. Achei ela bonita, muito não. Exagerada. Não achei ela bonita. Nessa aí, a Volt, pra mim, ela deu uma erradinha, né? E aqui no final a gente tem, que a gente vai ter, acho que é quarta-feira agora, né, o Sócios Kids Day, que é sensacional, uma iniciativa muito legal. E é interessante, gente, como é que existem, difícil até falar certas palavras aqui, mas o menino do cabelo azul esse ano sumiu, né? Ele tá aqui e tal, mas o menino do cabelo azul sumiu. Que bom que ele sumiu. Eu achei sensacional ele ter sumido, que não volte mais, pô, sabe? Tem muitas crianças, né, torcedoras do América, que merecem muito mais do que o menino do cabelo azul. Várias crianças, tá? Era isso sobre essas bobagens que eu falo aqui no final do programa. Nunca serão bobagens. Nós temos agora o jogo contra o CRB e já começo puxando até no papo de que ingresso de graça para sócio bala, né, gente? No jogo contra o CRB, sábado, 18h30. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui. Eu vou rapidinho, Jair. Uhum. Existe um vídeo na internet que é considerado um meme, que a turma do Santos, eu não lembro qual foi o jogador que o Santos contratou, eu acho que foi o Luan, que falou que era custo zero. E aí os caras falam assim, mas como é que é custo zero se ele tá almoçando lá, ele tá pagando o almoço dele? Ele tá comprando as roupas de treino, enfim, tá? Então vamos lá. O América reclama que não tem dinheiro para nada, não pode abrir o P6 porque não tem dinheiro. Mas nós vamos ter pessoas, né, pessoas, torcedores de Cruzeiro, de Atlético, de outros times, entrando de graça no nosso jogo. A água que eles vão usar no banheiro, ela é de graça? Né? Uma cadeira que ele quebrar no estádio, é de graça? Uma raiva que ele fizer na gente, é de graça? Um torcedor que vai lá todo jogo, que poderia comprar 6 cervejas, ele vai deixar de comprar 6, ele vai comprar no máximo umas 2, porque vai ter nego sem educação, que é diferente do nosso público, sem educação, então nós vamos perder ali 4 cervejas. Enfim, o meu ponto é esse. Fora os que deixam de ir, fora os que... Eu e você mesmo somos 2 que fazemos isso, geralmente quando é sócio bala, a gente vai pro portão 4, né? Tem gente que não tem opção de ir no portão 4, então o cara simplesmente deixa de ir. E ele deixa de ir por umas trocentas razões, e acho eu que dessas trocentas razões, todas eu concordo que é o pior. E eu ainda acrescento uma discussão para o que você falou aí, que é o seguinte: qual que vai ser o efeito disso na renovação de sócio ano que vem? Quantos não vão renovar porque o América toda hora abre para sócio bala quando o bicho está pegando? Então, assim, eu não sei se é aquela história, você desvaloriza o produto, sabe? Eu acho que você acaba desvalorizando um produto que já é muito barato. Então, eu acho muito complicado. O que, que você acha, Felipe? Eu não sei a aplicabilidade, até porque teve um jogo de entrada gratuita que foi menos gente em jogo que estava com ingresso normal. Opa, então, outro dado interessante, hein? Então, eu lembro que foi um jogo que eu fico preocupado quando eu entrei lá, eu vi que teve, acho que deu umas 500 pessoas a menos no jogo que ele deixou a entrada gratuita pro bala. Então, não sei se até quanto vale a pena, porque, tipo, mas compensa às vezes em consumo de bar, mas, pô, 500 pessoas a menos, não é mais fácil você deixar o pessoal que já está pagando ainda, vai consumindo bar, né? Parcialmente parecido? Então, não sei, acho que a gente precisa repensar várias coisas, até mesmo operação, preço das coisas, até algumas opções um pouco mais em conta, talvez, no bar, deveria ver se o pessoal anima para poder conseguir puxar as coisas todas, não que o produto seja caro, mas para poder, embora os bares sejam, mas o nosso sócio não é, mas não sei, eu não acho que está valendo a pena. Uma coisa com ação pontual, um jogo do Mineiro, um outro jogo brigando por acesso, uma coisa muito específica. Agora, você tá fazendo quase todo jogo, não tem razão. Quando a gente fazia isso, a gente tem feedback da época, toda vez a gente falava isso. Teve um ano que a gente começou a fazer muita ação de entrada dupla e coisa assim, aí diminuiu o sócio, porque você sempre conhece alguém que vai te dar um ingresso, então aí, no ano seguinte eles falaram, nós vamos parar de fazer porque nós estamos perdendo o sócio torcedor por conta disso. Tem que fazer essa conta muito bem feita. A minha percepção, sem fazer essa conta, é que eu não sei se vale a pena, não. Não acho que está atraindo muita gente, não acho que a gente compensa em consumo de bar, porque não tem tanta gente a mais assim, e você acaba desvalorizando seu próprio produto. Não sei. Meu jeito de pensar. E mais um detalhe importante aí que o Santos Carvalhais está lembrando muito bem aí, é que sempre que o América faz isso, né, essas promoções imbecis, vou chamar de imbecis mesmo, para mim é imbecil, em campo o time entrega a paçoca, né? É. E aí começa aqueles vagabundos começar. Ah, eu vim aqui ajudar o Mequinha. E olha aí, esse time tem que ser assim mesmo, tem que ficar na Série B mesmo. Ah, meu filho, dá muita raiva. Eu até acho que a gente tem costume de fazer esse tipo de ação em jogos mais importantes. Eu lembro, a gente fez isso na Série B de 2015, a gente chegou a fazer também na Série B de 2017, também fez, porque encheu, quebrou recorde público. A gente faz esse tipo de ação. Mas uma coisa é, pro jogo do acesso, pro jogo do título, tem que ser estratégico. É uma coisa estratégica. E o time vai estar numa fase boa, que a chance de decepcionar e deixar esse pessoal falando é bem menor. Agora, uma coisa é o time brigando contra o rebaixamento lá embaixo, precisando virar a maré e você querendo colocar a gente. O time já tá ruim, o time não é bom. Aí o cara vai lá, vai ver o time jogar mal, vai falar, vai fazer aquela zoação que o pessoal costuma fazer. É claro que você já tá vendo o seu time horrível. A última coisa que você quer é alguém do seu lado. Há uma falsa ilusão que é extremamente propagada pela imprensa brasileira e que foi abraçada pela galera, pelo público, que torcida ganha jogo. Tem um corte de um programa que eles fizeram, desses apresentadores, um cara que era da Globo, esqueci o nome dele, que ele vai querer ganhar like em cima de todo mundo, ele fala assim, não sei o que era o contexto, ele fala que a torcida do Atlético Mineiro foi responsável direto pela conquista, acho que é da Libertadores. Aí o outro jornalista, e por causa daquele eu acredito, daquela mobilização para ir no jogo, aí o cara só perguntou para ele, mas essa mesma turma que estava fazendo isso tudo, estava onde nos últimos 50 anos, né? É. Né? Então se realmente público, se torcida ganhasse jogo, gente, o Santa Cruz era campeão da Libertadores. Paysandu. Paysandu era campeão da Sul-Americana. Um tá na Série C, né? Subiu agora para a Série C e o outro tá sendo rebaixado para a Série C também. Então é isso. É isso aí, moçada. Então nós temos o jogo contra o CRB sábado às 18h30. Como a gente já falou aqui, é ganhar ou ganhar, né? Não tem outra opção, né? Em virtude aí, a gente só tem 3 jogos em casa contra a CRB, Novo Horizontino e Cuiabá. Então, é ganhar ou ganhar, embora o CRB, se eu não me engano, está em 8º nesse momento. Está na briga ele de cima, né? Deixa eu confirmar. Não, está em 9º, mas não. Tem jogo para acontecer ainda. Só os Cavalais, eu devo conhecer ele, porque está com a mesma linha de raciocínio que eu. Estou até engraçado ele nos comentários aí. Concordo com tudo, Santos. Concordo com tudo, cara. Principalmente 2016, que foi o nosso último título mineiro, né? A cachorrada colocou ingresso lá, R$5 e tudo. A gente lá, nós éramos pouco mais de 2.000 pessoas, saímos campeões. Isso aí. Bom, então é isso, moçada. Temos um programa? Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Sábado nos encontramos lá. Nos encontramos, é muita gente. Eu vou pra festa da família. Ah, não é possível. Tá. Não, larga a família pra lá. Agora o América precisa de você. Ah, tá. Eu vou fazer. Eu tive lá o ano inteiro. Eu nunca deixei de ir. Eu tive lá o ano inteiro. Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço. A gente se encontra lá. Até mais. Falou.